E aí, galera, beleza? Começa agora o nosso terceiro podcast. E também queria ressaltar aqui que o nosso segundo foi muito elogiado por diversas pessoas e que o nosso número de downloads subiu, está quase o dobro do primeiro. E graças à qualidade, ao desempenho. E se você quiser também comentar no nosso feed, fique à vontade que isso serve de ânimo, uma injeção de ânimo para nós trazermos a melhor notícia informal e formal para você. Trouxemos dois ícones da cultura novamente, né? Que se chamam Caio Alves e Fernando Wexley. Fernando Wexley. É isso aí, Alisson. Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, bom qualquer coisa. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje promete, viu? Hoje tá bom demais. Hoje tá daquele jeitinho. Ai, que delícia. Ai. O Silvio chegou. É muito boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos gravando esse podcast aqui no dia 4 de junho, 9h30 da noite. E vamos começar. Vamos falar da delícia que é... Cadê? Eu perdi a pauta. Ok. Sobre o São João. Vamos falar sobre o São João. Dados sobre o São João. Comentem aí o que vocês acharam. Brigas, confusões. Tem facada, minha gente, esse ano ou não? Até ainda agora não. Exatamente. Fernando, quiser começar? Foi assim, a abertura, atrações fracas. No sábado foi melhorzinho do que o domingo, do Oswald Dantas, ao seu Valença, né? Azulão, o mestre Azulão. E eu, assim, foram as melhores apresentações, porém não deveriam ser essas apresentações as da abertura. Que sempre é acostumada a ter Elba Ramalho, né? Aquela coisa um pouco mais animada. E teve o principal, né? Que foi Oswald Dantas, né? Que canta aqueles cantos de amor. É conhecido, né? Por fazer o povo relembrar os amores. E assim vai. Isso. Se é aquela... Isso, mais conhecido como Rueteira. Então, as pessoas que ficavam lá, né? Ele canta Coração para se apaixonou. Né? Pura Eita, meu filho, você tá com uma voz bonita. Ah, voz sempre. Graças ao ovo cru que eu como de dia. Mentira, de... mentira. Ah, você tá dando uma vida Zé Camargo e Luciana. Enfim. E também foram 150 mil, não é isso, Fernando? Pessoas que visitaram o 150 pátio. Mil pessoas no fim de semana, um balanço geral. Não só dentro do pátio, né? Uhum. Primeiro dia um pouco mais, 80 mil, devido às atrações que eram melhores. E ao seu Valença, eu quero deixar claro que não agradou. Não agradou definitivamente. É um grande artista. Caio é fã, né, Caio, dele? Sou muito fã. Mas não agradou. Ele é bom no carnaval. Pelo fato dele ser uma atração carnavalesca. O show dele não teve aquele fogo, aquela empolgação. E o pessoal tava reclamando muito. Eu também não senti, não. Eu sou fã de Alceu. Nunca fui. Pra show dele nem nada, mas eu vi que realmente o povo não se empolgou com o show dele de maneira alguma. E ele achava que estava o máximo, né? Acho que, né? Pra satisfazer-se. Mas eu acho que o show dele não agradou muito, não, apesar de eu gostar muito das músicas dele, gostar da interpretação e gostar do show dele também. Mas eu acho que não deu, não. Não foi dessa vez que ao seu. Fez um bom show, não. Não foi dessa vez que a Morena Tropicana ficou... Foi. Ele cantou essa música lá. Eu não cantou. Eu não achei muito São João, não. É mais carnaval mesmo. Não, é mais coisa pra você ouvir em casa, perto de dormir. Mano, isso. Justamente. Como o Oswald Dantas é na hora da roedeira, eu acho que não era o dia da roedeira. Eu achei que faltou forró de raiz, né? Isso, teve Azulão. Azulinho, acho que. Azulão. Canta 20 minutos. Não aguenta mais. Isso, Azulinho canta uma hora. É. E Azulinho, que tem diminutivo, acho que tem 1,80m e Azulão tem 1,5m. Acho que Azulão tá diminuindo a cada ano. Cada ano ele diminui de 10. São ironias, né? É um pequeno grande. Ele toma uma cachaça empurrada, aí diminui mesmo. Isso, mano. O fígado já tomou conta do bucho dele todinho. Isso. Eita, delícia. Eu quero assim deixar claro também que são vários polos, são inúmeros polos. Tem o polo do repente, que o qual dia 14 eu estarei lá me apresentando. Se você for para GD, dançar o som do GD, não se esqueça de passar lá no Polo do Repente, que eu falarei umas verdades lá. Eu sou um declamador nas horas vagas e declamarei umas poesias para a galera. Eita, coisa boa. Quero confirmar minha presença. Eu vou, né? Cezão. Vamos lá, Fernando. Com certeza. Ficar extremamente feliz. Ok, vamos lá. Eu vou ver. Privilegiando o trabalho do nosso colega, do nosso amigo. Claro, nosso companheiro. Talentosíssimo, talentosíssimo. Eu nunca vi a Ação declamando. Eu quero depois que você declama uma poesia aqui. Um poema aqui, perdão. E, Caio, você vai algum dia pro pátio? Rapaz, eu quero ir no dia de Zé Ramalho. Zé Ramalho, opa. Zé Ramalho é dia 21 ou é 23, né? 22. Dia 24. Ah, então no dia de São João. Talvez eu vá. Eu já arrumei companhia. E é um showzaço. Eu gosto muito de Zé. E ele é mais forró. Vicente também tem Vicente Nelly. Vicente Nelly é um bom artista também. Ele é um bom intérprete, na verdade, né? Porque a música não são dele, mas ele a voz dele é muito bonita. Enfim. Eu discordo dele. Eu não gosto muito de Vicente Nelly, não. Eu acho ele bom. Nem eu. Se for assim, só por ser cantor e não compositor, eu prefiro a Alban Ramalho, que não compõe nada e canta. Se bem que a voz dela era muito mais audível há uns 5 anos do que já tá agora. A gente se acostumou com a Alban cantando "Olha pro céu, meu amor", e aqueles fogos meia-noite, né? Inclusive ao seu cantor, né? E ficou aquela coisa sem graça. Apagado. Isso. O seu não colou muito na abertura. Nossa, mas o Paulo, em relação a prefeito, a segurança, perdão aí, desculpa interromper. Isso, segurança a totalmente. Segurança, muito boa. Achei muito bom. Ponto para a prefeitura. Né? Isso. Eu estava no dia da abertura, né? No meio da negada, literalmente. E não vi nenhuma briga, não aconteceu nenhuma briga. E eu fiquei extremamente feliz, né? Porque o ano passado eu fiquei meio com um traumazinho. Porque eu só fui uma vez. E da vez que eu fui, teve briga perto de mim. Aí fiquei meio tenso. Mas, pelo menos, eu não vi nenhuma briga. Os policiais, eles não tiveram muito trabalho, não. Pelo menos na abertura, né? Ainda bem. Isso. E o Polo do Repente, eu falei o Polo do Repente. O Polo principal, né? Que é onde as atrações mais conhecidas tocam. E o polo alternativo, que é aquele polo onde todos os ritmos estão. Uma das bandas aqui é Braddock, tem Astúcia, tem banda Mafama, Os Valvulados, só alto MPB, alto rock. Eu já tive a oportunidade de ir lá. São os fãs de Chico Sainz. Isso. E né? Chico Sainz. Eu não gosto muito dessas bandas, não, mas eu apoio elas no São João. Você apoia e não gosta. Como é que pode? Porque não é meu gosto que tem que imperar, né? Eu acho que São João é cultura, como diz Pereira. Então, tem que ter de tudo. Tem que ter de rock até forró. Isso. É uma festa pra celebrar a cultura. Como foi, Caio, esse negócio de Pereira? Que acho que não foi no ano passado que disseram que não deveria Luan Santana vi, ou Michel Teló vi, porque eles não cantavam forró. E Pereira disse que São João não era forró, São João era cultura. Então, foi a melhor resposta que eu já ouvi sobre São João. E desde lá eu vejo São João não como forró, mas sim como cultura. Realmente eu apoio essas bandas, apesar de eu não gostar do estilo musical delas. Pra quem não sabe, eu não me encaixo em festa nenhuma, porque eu não gosto de música natalina, eu não gosto de música de carnaval, eu não gosto de música de São João. Eu sou bossa novista. Isso, da mesinha, né? Do bar. Eu sou mais aquela coisa, voz e violão. Isso. Não é? Aquela coisa. Chata pra caramba. Que é muito bom e muito lindo. Tem muita cultura, mas eu também sou na minha praia. Lindo. Não, eu gosto mesmo da euforia, da galera. Eu também, eu gosto de um rock pesadão. Eu gosto, assim, sabe, de meus cantores favoritos, inclusive um não é bossa novista. Os meus dois preferidos são, primeiramente, João Gilberto, que é o papa da bossa nova, e depois Caetano, que foi o pai do tropicalismo junto com o Gil, né? Foi um casamentozinho gay que deu origem ao tropicalismo. Um casamento homossexual e um casamento da maconha, né? Pois é. Os maconheiros, quando se encontram, fazem a festa. Pois é, espero. Tô brincando, cara. Espero que o Caetano não se incomode por eu ter dito isso. Eu também não, com todo acho respeito. Acho que ele tá até ouvindo, inclusive. Eu espero que ele goste. Eu acho que ele vai gostar desses... Ele não liga falando. Muito, não. Ele é bem liberal. É... Então, eu gosto muito deles dois. Mas eu vejo a bossa nova mais como técnica, né? Não é como... As letras dizem muita coisa, mas é amor demais pra letra, pra pouca letra. Aí, mas que as letras de Vinícius de Moraes, pra mim, são as melhores. As músicas de Tom Jobim, o violão de Gilberto, pra mim, Gilberto não, de João Gilberto, pra mim é maravilhoso, eu amo a bossa nova. Então, isso. Bossa nova não se encaixa em nenhuma festa tradicional, muito isso. Menos aqui no Nordeste, que ninguém quase sabe o que é a bossa nova. Então, eu não me encaixo em nada disso, mas eu apoio tudo isso. Enfim, vamos falar agora de... Eu perdi a pauta de novo. Os protestos já aqui em Caruaru. Né? Já emendando, né? Vamos emendar, vamos falar de protestos. Elogiamos a prefeitura, mas eu quero saber. Os mototaxistas estão protestando, os professores estão protestando e quebrando tudo. E eu sou a favor dos protestos, mas pacificamente, sem vandalismo. E o Rio de Janeiro não os inspire pra queimar ônibus, nada, que isso não leva a porra nenhuma. Isso, e só vai levar a você não chegar. Isso não vai levar a nada. Ia levar você a algum lugar, mas não vai levar agora, que o ônibus tá queimado. Pois é. Não é. Gostei. Não leva a realmente canto nenhum. Enfim, eu sou totalmente a favor. Acho que a classe tem que reivindicar, principalmente os professores, viu, que são primícia básica. Não só agora, assim. Acho que só os professores contratados têm o direito de reclamar. Eles não podem reclamar porque senão eles são demitidos. Agora, os concursados, eu acho que é pantin. Porque os professores... Pantin. Eu vou lhe dizer, isso é real. Filho de um professor que ensina em colégio público também, viu? Isso. Meu pai é professor. Agora, fala por mim, Miguel, fala por mim. Eu falo por você. Ele não ensina em colégio integral. A minha amiga estuda no... Eu acho que é no Salgado, me esqueci. O Erdon é o Dom Miguel. Ela estuda no... Arnaldo. Isso, deveras. O professor dela, de história, que é concursado, ele ganha simplesmente R$7.000. Eita, quanto? R$7.000. R$7.000? Justamente, é uma coisa imensa. R$7.000, Caio. O que são R$7.000, Caio? Pra Caio Alves talvez não seja muita coisa. Agora, pra cuidar de uma família de classe média de 5 pessoas, não daria e sobrava. E é aí que eu... Pra Caio Alves isso não seria muita coisa, por que não? Porque você é um... É o cara da tua sociedade. Você é um burguês. Burguês de gravata. Não sou, minha gente. Eu odeio gravata, é inclusive. Você estuda no Diocesano e escuta Bossa Nova. Quer mais burguesia isso. Do que isso? Burguesia é muita idade média. Não gosto dessas coisas, não. Sim, enfim. Eu sou contra os protestos do jeito que eles estão fazendo, porque... Fizeram um protesto na avenida, queimando pneu. E destruindo o canteiro. Destruindo o canteiro. Eles ficavam, assim, na cara de pau destruindo pra mostrar que aquilo ali era desnecessário. E eu sou contra essa forma de fazer protesto. Protesto pacífico, tudo bem. Agora eu não vejo muito protesto pacífico aqui no Brasil. Se você vê, Caio, você pode me dizer. Eu ainda não cheguei a ver. Teve esses da COP, das federações... que foi bonito, o pessoal com a cara pintada e tal, relembrando até 1992, né? 1992 2.0, exatamente. O impeachment, o retorno. E depois disso eu não vi protesto pacífico mais, o protesto que esse pessoal tá fazendo não é pacífico, não tem nada de pacífico, desrespeitando. Não, o protesto de junho daqui do Caruaru do ano passado foi pacífico, não teve nada. Aquele protesto que teve que foi informado no Face, que teve confirmar a participação e tal, foi esse? Foi. Foi até o primeiro que intitularam o primeiro ato contra a corrupção em Caruaru. Eu achei ali bonito, resolveu alguma coisa, a Secretaria de Participação Social interagiu e tal. Não solucionou muito o problema geral, não. Mas que ajudou, né? E foi pacífico. Ali foi pacífico. Mas de lá pra cá, realmente, assim... Mas talvez é porque a gente assiste Globo demais. E aí a Globo é uma alienada. E aí eles só mostram... O que é que você quer dizer com assistir Globo? Olha, a Globo, ela é uma maquinazinha, né, de manipulação. Você tá aquele negócio todo, eles se botam como os melhores o tempo inteiro, é aquela coisa, e manipulam. Eles são totalmente PSDB. Eles estão vendo que estão perdendo mais espaço no governo do PT e tal. Eles têm os melhores equipamentos, eles têm a melhor cobertura. Isso é HD. Qualidade de transmissão é uma coisa. Agora, qualidade. Eu acho que você tá querendo dizer o que eles falavam, que eles mostravam o pessoal quebrando e tal. É, eles mostram isso demais, entendeu? Aí todo mundo acha que é só isso. Mas não é só isso. Não, não é só isso, com certeza não. É uma minoriazinha. Tem o pessoal que quer, né? Verdade. Quer claro. A maioria, né? Então eu acho que a Globo demais é fogo. Eu confesso que eu assisto o Globo, não vou mentir. Qual é o brasileiro que não assiste? Eu assisto, mas eu tomo cuidado com o que eu assisto. O máximo que eu assisto é Jô Soares e Jornal da Globo, só. Eu assisto Bom Dia Pernambuco e Jornal Nacional. Eu assisto o Jornal Nacional, que pra mim é um excelente jornal. Eu gosto do Bom Dia Pernambuco, que é uma coisa que... Porque o Bom Dia Pernambuco Esporte. Sempre tem alguma coisa que traz de novo, alguma coisa que... Exemplo, vacinação, acompanhamento... Ali é bem utilidade pública. Eu isso, eu gosto, quase sempre tem alguma coisa. O Jô, mudando um pouco de assunto, Jô Soares. Isso. Vocês assistem o programa do Jô? Eu assisto não, todos eu os não. dias. Eu gosto muito do programa do Jô, agora eu acho ele um pouco... Não sei, ele é um pouco mais educado. Ele é arrogante. Ele sabe que ele é bom. Eu acho que uma pessoa, quando chega nesse nível, ela torna-se arrogante. Mas é porque, veja, um guitarrista que eu sou muito fã, que Cloreiro, guitarrista da banda Angra, um dos melhores guitarristas do mundo, recentemente, mês passado, fez uma entrevista no Jô. E Jô, do começo ao fim, basicamente que humilhou ele. Não, eu acho que eu espaço. Assisti, mas por que você acha que humilhou? Ele não. É porque ele mora na Finlândia. É um fim de mundo. Ele. Pelo fato de ele morar na Finlândia, a mulher dele ser finlandesa, os filhos também nasceram lá e tal. Então ele esqueceu um pouco de falar do trabalho e Kiko, quando começava a falar do trabalho, ele interrompia Kiko, meio que propositalmente, e falava da Finlândia, da mulher de Kiko, dizia que a mulher de Kiko era gostosa porque era finlandesa e tal. E isso pra mim foi uma falta de respeito total da parte de Jô. E era isso do começo ao fim do programa, isso. E isso me chateou muito. E eu gosto de Jô. Kiko precisa precisava mais de espaço. Tá precisando. Ele tá muito desaparecido, assim. E Kiko é um cara... Lembrando que Kiko é um cara que ele explora. Ele é guitarrista de heavy metal, mas ele toca, ele explora. Ele leva pro mundo todo. Tudo. O João Gilberto, ele leva Vinícius, ele leva Toquinho. Até forró. Ele toca tudo, ele toca. Aí vocês querem dizer a mim que vocês gostam disso aí, que acham bem trabalhado, mas não gostam do violão de João Gilberto. Vocês escutam, vocês vejam um documentário que tem falando sobre João Gilberto. Não. O título é Acordes Dissonantes no documentário. Mas, Caio, eu não disse que eu não gostava, eu disse que é chato. Agora, a música que ele faz é uma música sensacional. Isso. Se você quer um músico de rock, um músico de guitarra, você, quando começa, você fica abismado com aquela versatilidade dos guitarristas e tal. Eu fico abismado como é que João Gilberto trouxe o samba tão perfeitamente pra um violão. Então, veja, deixa eu concluir. Você escuta, por exemplo, você assiste um vídeo de Herman Lee, um guitarrista, ele é inglês, um guitarrista do Manchester United, Dragon Force. Ele é muito rápido e você fica abismado. Aí quando um cara desse Herman Lee, ele vai pegar uma música de João Gilberto, ele tem uma dificuldade enorme. Pra você ver o nível da música do cara. A música é o nível da música que a música dele representa. É uma coisa sensacional. Ele é considerado, se eu não me engano, é o segundo melhor violonista da história. Quem? João Gilberto. Acho que ele perde pra Paco de Lucía. Só perde pra Paco de Lucía. Eu acho que é pra um brasileiro, me perdoe. Eu esqueci o nome dele agora. Inclusive, esse pra brasileiro... um brasileiro? Ah, eu perdão. Que... Da história não, perdão. Do Brasil. Eu me enganei. Ele parece que ele só perde para Baden Powell, que foi um violonista também brasileiro. Só perde para ele. E ele inventou um jeito novo de tocar violão. Você vê a batida. Alguns críticos musicais dizem que é a tal batida perfeita. Que eu, como não entendo muito de música, não sei o que seria uma batida perfeita. mas que alguns dizem que é. E que... como é a história? Me perdi aqui. Que é um jeito que é difícil de acompanhar. É muito difícil. O ritmo. Até quando ele tá cantando, ele atrasa muita nota, propositalmente, para fazer o efeito. E você vê que é legal. Mas, voltando a Jô Soares, eu gosto de Jô Soares. Eu não acho. Acho que é um dos poucos programas que se me manipula é de um jeito tão inconsciente que eu ainda não percebi. Mas vamos falar de uma coisa maravilhosa, que é Copa, né? A gente falou sobre Copa no primeiro podcast, não é isso? Isso. Exatamente. E a gente não falou muito, não. Falou pouquinho. Falou Mas sobre... Foi. Vamos falar sobre as expectativas. Isso. Eu achei que o Brasil, há poucos dias da Copa, eu achei que o país já estaria doido. E eu não tô vendo euforia. A única euforia que eu tô vendo é menino buchudo indo atrás de figurinha pra completar álbum. É verdade. Essa é a única diversão, porque eu não tô vendo ninguém fazendo bolão, não tô vendo ninguém. Mas vai começar a... Acontece na hora. Eu acho que ainda. Essa semana. Sei lá, eu não tô vendo. Deixa começar, deixa o Brasil dar o ponto. Eu que trabalho, eu que sei diretamente assim, com relação à feira mesmo, a maioria, o povo do centro, todo mundo com a camisa verde e amarela, trabalhando com a camisa verde e amarela, as lojas esportivas, falsier mesmo, que vende imitação, só saindo camisa do Brasil, até aquelas bandeirinhas que a pessoa cola, prega em carro, em moto, estão também em alta de venda, não é pra menos, tá saindo muito, eu tô vendo muito. Talvez o cara não tenha visto, mas tá o povo, não tá essa euforia doida, mas tá uma coisa bem razoável, equivalente. Eu acho que Caio pra tá falando, pra ser uma Copa no Brasil, né, Caio? É, exatamente, isso. Pra ser uma Copa no Brasil, mas eu acho que vai dar certo, o pessoal vai entrar no clima. Não, dá certo, eu também acho que vai, sabe? Mas assim, eu não tô vendo muito clima de Copa. Ah, o clima. O pré, né? O pré-Copa. Eu não tô vendo assim euforia de dizer, ai meu Deus, eu tô esperançoso com o Brasil, não sei o quê. Mas acho que ontem o Brasil deu uma esperançazinha. Isso, deu um empurrãozinho. Veja, o negócio tá tão grave. Eu nem sabia que ontem tinha jogo do Brasil. Sabia. Cara. Mas foi muito divulgado, então você tá faltando você assistir um pouco mais de Globo. É, mentes muito brilhantes às vezes erram em algum lado. Não gosta de futebol, não procura alguma coisa. Erram em algum lado, eu acho futebol uma besteira. Você acha futebol uma besteira? Eu acho. Cara. A paixão do Brasil. Hã? Fernando? Eu futebol e bunda. Sim, bunda é bom, mas futebol, pô. Não. Futebol os estádios são os novos coliseus da era moderna. São as novas arenas. As novas arenas, exatamente. Pra mim é burrice assistir futebol, ficar torcendo. Ai, que besteira. Mas é uma coisa que une. É uma coisa, acho que une as pessoas. Não, nunca me uniu. Não faz diferença, se a Copa fosse no Brasil ou no Liechtenstein, pra mim tava do mesmo jeito. A minha empolgação é zero em relação à Copa, porque eu não gosto de futebol. Mas eu não acho nada legal, não. Assim, eu acho bonito, tudo bem. Os jogos em si, tu tá por fora. É, tô por foraíssimo. Como é? Que eu acho bonito, eu acho que tem gente que diz que é arte e tudo mais. Eu não acho. Mas que é um esporte assim bonito, mas que dizer assim, de ficar torcendo. Mas envolve tudo. Uma Copa envolve tudo. Envolve política, religião, tudo. É, esses eventos mundiais que juntam as pessoas. Inclusive, por ironia do destino, na mesma cidade vão estar concentrados Irã e Estados Unidos. Vejam isso. Uma coisa bonito, linda. Lindo. Né? Um sincretismo. Né? Exatamente. E 8 km de distância de uma sede para outra. E aí? Rapaz, eu tenho um lança-granada. Acho que eles trouxeram. Vamos mandar o exército isolar lá a área e tal. Vai que tem bomba. Os americanos devem ter... O vice-presidente dos Estados Unidos pode comparecer a Pernambuco também. Joe Biden? Aham. Biden, sei lá. Ah, exatamente. Eu não sabia disso, não. Eu tô no jogo vendo. Estados Unidos e Alemanha. Em Recife. Em Recife? Ele jogou sem Recife. Ele tem cuidado também. Por quê? Então, eu não tô vendo... Pra ninguém jogar uma privada na cabeça dele. Exatamente. Eu não tô vendo nenhuma euforia. Mas em relação aos jogos, em relação assim, à Copa em si, vocês estão animados? Eu estou, veja. Estou bastante. Vocês têm palpites, alguma coisa? Eu acho que o Brasil ganha. Eu também acho que o Brasil ganha. Muita hipocrisia do povo dizer que a Copa é comprada. Eu acho. É, isso é mentira. Isso é mentira. Uma mentira. Cabeludo. Não, não acho que seja mentira, não. Eu acho que. Eu torço pela Argentina e acho que a Argentina vai ganhar. Certo, tá pela Argentina. Certo. É, isso é uma herege, uma herege. Tudo ao contrário. É uma paixão infantil desde criança que eu torço pela Argentina. Peraí, tu disse que o futebol é a paixão do brasileiro, é torce pela Argentina. É, exatamente, tá vendo? É a paixão do brasileiro, mas. Bem, eu vou. Dizer que ele torce. Pro telespectador ficar bem dentro da Copa, eu vou dizer os grupos aqui, ó. Brasil, Croácia, México, não, Camarões. Né? O 20. O 20, exatamente. Que ele não vai estar vendo. Desculpa. Brasil, Croácia, México e Camarões. Quem passa? Brasil e Croácia, eu acho. Eu lá. Acho México. Eu não entendo nada de futebol, minha gente. Dê um palpite, Caio. Pelo... Brasil, eu acho que pelo menos história. O Brasil passa. Brasil. Só passam dois, né? É, passam dois. Então eu acho que o Brasil tá no meio dos dois. Eu acho que passa o Brasil e México. Isso. Pra não ficar perdido, bota Camarões, cara. É, acho que Camarões. Cara, você pode usar critérios históricos também, se você quiser. Não, eu pensei, eu tô pensando nisso. Eu tô pensando aqui, pode ir. Grupo B, Espanha, Holanda, Chile e Austrália. Quem passa? Holanda. Espanha. Ah, Espanha e Itália. Itália. Acho que Itália e Holanda ficam... Não, Espanha, Holanda, Austrália e Chile. Ah, eu então... Eu acho que Espanha e Holanda. Espanha eu sei que é boa, foi campeã mundial, inclusive. A Holanda chegou nas quartas, né? Então, acho que... A Holanda invadiu o Pernambuco, né? Invadiu, pois é. Foi então bom. Então ela passa. Foi bom. Eu queria ter sido colonizado pelos holandeses. Eu também. Né, Caio? Eu queria que o Cabral fosse pra bosta. E que não foi ele que descobriu o Brasil, mas isso fica para outro podcast. Continua aí falando. Como é? Não foi ele que descobriu o Brasil? Não, essa é Larota. Ah, assim, aquela parada do... Assim como também aqui. Não foi José Rodrigues de Jesus que fundou Caruaru. É tudo conversinha. É tudo história que padre conta. Ah, enfim, grupo C. Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. É, qual são? Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Japão passa, né? Eu acho que Japão e Costa do Marfim, sei lá. Eu também, Costa do Marfim. Não sei. Não sabe. Esse nome me soa bem. Esse grupo é legal aqui, ó. Grupo D. Uruguai, Costa Rica, Inglaterra e Itália. Eita. Itália e Uruguai, né? Isso aí eu acho que é. Eu acho... Fico em dúvida aí com o Uruguai e a Inglaterra, porque a eu também. É mais ou menos... E a Inglaterra tem Rooney, né? Rooney é bem... Suíça, Equador, França ou Honduras? Olha, esse é safado, esse grupo. Suíça e Honduras. E França. Ah, e França tem também, é. Suíça e França. Ah, então Suíça e França, é. E olha, nossa, aqui, ó, grupo F. Argentina, Bósnia, Irã e Nigéria. Dois países históricos em guerra, Irã e Bósnia, no mesmo grupo. Eu acho que é Argentina e Nigéria, passa. Nigéria, sério? Acho que não. Os negros são bons, mas tem outro. Qual tu acha legal também, Fernando? Acho que a Bósnia passa. A Bósnia? É, eu concordo. Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos. Estados Unidos e Alemanha, claro. A Alemanha é o país do futebol, não é o Brasil. Eu não acho que Portugal vai passar de fase. Gostei, eu acho que você tirou essa sua opinião, Caio, da super interessante, viu? Também. Por quê? Por quê? Eu não sei disso. Vocês porque o segundo é super interessante. O Brasil, se não me engano, é o terceiro, é o quarto time do o país do futebol. O país não, do futebol. O problema é que a Alemanha investe muito nisso. Isso. Eles formam jogadores na escola. Pra você ter uma ideia, o nível de público da Inglaterra, da segunda divisão da Inglaterra, é superior a 5 mil pessoas do que o do Brasil. Vou dar um exemplo mais claro. A Série A do Brasil são 12 mil por partida, 12 mil torcedores por partida. e na Série B da Inglaterra, que é um país muito menor, a média é de 17 mil. Ou seja, é uma coisa impressionante. Mas aí entra a questão da renda deles e tal, do desenvolvimento do país. Mas eu acho que também... Nada a ver. Mas eu acho que a Grécia é barato. Mas eu acho a cultura diferente. Eu acho que é porque é cultura. Aqui é o país do futebol. Mãe de família, filho e filha não entra mais em estádio. Em estádio normal, não em arena, né? Eu acho que mãe não entra mais. É muito caro achar. Lá na Inglaterra, pelo que eu saiba, não tem muita cultura de futebol, né? Tem, que eles foi o país que inventou o futebol, foi a Inglaterra. É, agora tá. Agora está bem então mais. Então me perdoem, então vou ficar calado a partir de agora, porque eu não estou entendendo nada do assunto. Enfim, vamos mudar de assunto. Não, continuem com a sua opinião, tudo gostado. Só tem um grupo, agora é Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Pra mim passa Rússia e Bélgica. Bélgica pra mim vai ser a surpresa da Copa. Bélgica, né? Isso. A Bélgica vai ser a surpresa da Copa. A Rússia acho que tá uma merdinha. Qual é o outro também? A Coreia do Sul. Os outros são piores. Argélia e Coreia do Sul. Coreia do Sul é ridícula. Olha, meu palpite para primeiro, segundo, terceiro lugar é Brasil, Alemanha e Itália. Não pode. Brasil só pode pegar a Alemanha na semi. É, não, o Brasil só pega na final ou Argentina, ou Espanha, ou Portugal. De grande, assim. Sério? Se fosse Brasil e Argentina, era bom, né? Eu acho que vai dar Brasil e Argentina. Na final? Ah, então vai ser bom. A Argentina, o que é que ela pode pegar na quarta, na oitava? O que é que ela pode pegar? Ela pode pegar Portugal nas quartas e Espanha na semi. É, eu acho que não vai dar pra Argentina, não. Eu acho que a Espanha não chega na final esse ano. É. Espanha é o quê? Enfim. Tetra? É, não, é... Tri. Não, ela é só campeã. Só campeã, né? Ah, enfim, cara. Beijo. Eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto e falar um pouco sobre os efeitos que a Copa pode trazer nas eleições do Brasil. Porque eu acho que se o Brasil for campeão, eu acho, assim, na minha opinião, você pode achar que não influi em nada, Miguel, também. Eu acho que se o Brasil for campeão, a eleição de Dilma tá garantida. Por isso que eu acho que o PT tá mantendo aí, tentando manipular esse resultado da Copa até o fim. Eu acho. Porque é muito óbvio, Miguel. Veja, o brasileiro, a euforia dele quando o Brasil ganha uma Copa, você sabe, esquece todos os problemas do país. Vai ser uma coisa assim. E o PT, ele tem uma estratégia muito grande e usar essas coisas nas suas propagandas. Você sabe que um guia do PT pode mudar um pensamento. Ah, claro, isso eu sei. Você sabe disso. E não só do PT, de qualquer partido brasileiro. É, pode mudar, mas do PT, qualquer partido deve... maior, né? Eu acho que do PT principalmente, cara. Não, do PT é excepcional, claro. É monstruosamente alucinante. A pessoa não gosta de nada de Dilma e aparece lá um bilhão de coisa. E eles procuram argumentos do fundo do poço mesmo pra convencer o mais herege, o mais tucano que exista. Exatamente. Ah, sem dúvida. Exatamente. Concordo com isso plenamente. E encerrando esse assunto de Copa, pra mim a Copa vai superar as expectativas, porque todo mundo não, né? Ninguém tava botando fé nessa Copa. Eu tava. É, você é uma exceção, Caio. Eu sempre sou a ovelha negra daqui, né? Não, eu botava muita fé e eu sou a favor desde o começo. Eu também, eu não vejo nenhum problema. Assim, muita gente tá reclamando por causa dos gastos dela. E eu resolvi procurar. Os gastos totais somam-se 25,8 bilhões de reais. Só que, com a hotelaria e com o turismo, os lucros eles vão ficar acima de 142 bilhões de reais. Ou seja, é um investimento. Isso é um investimento. A receita ou o lucro? O que a hotelaria e o turismo vai ganhar com isso. Ah, então é a receita. Não, é realmente, assim, o benefício cultural, o benefício histórico, o benefício financeiro para o Brasil vai ser econômico. Só tem a ganhar. Vai ser maravilhoso. E o patrimônio que esses estados vão deixar aí, para mim também é muito bonito. Os estados são bonitos, apesar de eu não frequentá-los. Bem feitos. Bem feitos não, né? Bonitos. São bem feitos, a estrutura dele em si. Tão bem feito que já teve um que caiu lá pro lado do Sudeste. Ah, foi bem... Não, não, ali foi na construção dele, cara. Sim, ele é tão então. Se na construção cair, não tava bom o negócio, mas não foi um teto, foi um teto que caiu. Foi aquela parte que fica em cima, esqueci o nome. Ah, mas ali é uma exceção, ali foi no Itaquerão, no estádio de São Paulo, que foi o estádio que deu mais problema. E é o estádio que vai abrir a Copa, né? Espero que não chova, né? Porque o estádio não tem coberta. Sério que não tem? Sério, não caiu merda. A coberta? Aí o estádio, em uma parte só tem, a parte que os torcedores pagam mais caro, o ingresso, vai ter coberta. Que merda. E vai ter uma parte totalmente descoberta. Se chover, e em São Paulo, você sabe que as chuvas em São Paulo não são brincadeira, não. Ah, né? Desintoxica você de uma maneira impressionante. Sai até pelo. Entra água, na verdade, até pelo caneco. Eu acho que é uma vergonha isso aí. Gastaram dinheiro e não botaram nem uma coberta no negócio. Caiu. Tá uma lona. Botasse uma lona. Pois é, botasse uma lona. Né? Mas não rola. Que coisa terrível. Mas assim, eu boto fé, eu acho que só tem benefício de trazer a Copa pra cá. Apesar de eu não gostar de futebol, nem vou assistir jogo em estádio. Vou assistir na televisão porque não vai ter ninguém na minha casa que não esteja fazendo isso. Então, mas enquanto eles estão lá, eu tô ouvindo João Gilberto no quarto. Eita. Caio tá apaixonado por João Gilberto hoje. Hoje não, eu sempre fui velhinha fera. Inclusive, o aniversário dele tá perto. Eu acho que. Falando em aniversário, hoje é o aniversário de Tati Deus. Queria mandar meus parabéns pra ela. Um beijo, Tati Deus. Feliz aniversário. Aquela amiga de Caio que Caio conhece. Isso, a Caio conhece. Mais amiga dele do que minha, né? Não mais, a gente já foi muito mais amigo. Mas um beijo pra ela também. Eu quero mandar um beijo pra minha namorada, Duda Ramos Mouzão. Um beijo, você escuta nosso programa direto e eu quero agradecer por isso, né? Eu vi, minha gente, eu vi, está aprovado. Eu peguei o iPhone de Duda, está lá, todos os podcasts totalmente reproduzidos. Exatamente, ela escuta tudo, ela escuta e comenta. A cada palavra que a gente fala, ela gostei, vai comentando. Gostei, eu gosto desses ouvintes. E isso é importante, e os comentários também são importantes. Comentários da galera que tá ouvindo a gente, isso faz isso. A gente melhorar. Vocês isso, sim, a gente vai dar uma olhada também no feed, né? Quem a gente der reconhecer, a gente também vai mandando um abraço. Um abraço. É isso. Então, ficamos por aqui com esse podcast. Ou vocês têm alguma coisa pra falar ainda? Acho que eu já os agradecimentos, os beijos já dei. Eu também. Então, eu agradeço, né? A gente tem quase, como o Alisson disse no começo, a gente quase dobrou o número de downloads do segundo para o terceiro, do primeiro para o segundo. E agora a gente tá gravando o terceiro e a gente espera que vocês também gostem, que vocês sugiram pautas. Uhum. E que a gente possa melhorar cada dia junto de vocês, interagindo com vocês e que o feedback é muitíssimo importante. Isso. E boa sorte nas provas, Caio, essa semana. Obrigado, começam segunda-feira. Boa sorte a todos que estão em época de prova, que agora é... exatamente. Vocês são dois universitários de bosta que não começaram a faculdade ainda. Tô na vida vagabunda ainda. Estamos ainda à procura de coisas pra fazer. Já eu não, eu faço tudo que tenho direito. Tudo. Enfim, então muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Até mais, tchauzinho. Obrigado, até mais. Beijo no coração de vocês. Jesus ama vocês.